Ah, meu Deus do céu. O que se há de fazer? Rádio Caruncho FM Livre, a preferida da chinelagem. Somos a turma que mais fuma.